Adiós. Gente, então, Momo direto Petrolina. É, a gente ainda não tem o plano do 35490. Assim que tiver aqui disponível para autorização, eu chamo. Ah, 3296, decolado às 3.6, chama controle 199, matriz 5. Confirmando 1945? 119, decimal 35, 3296. 1935, 3296, obrigado, boa tarde. Estado de Salvador, muito boa tarde, 3216, cruzando 2000. Baixou e travou, 6315 da Xanato. Xanato é 315, livre pouso, pistola 0, vento pulo 30, grau 099. Autorizado pouso, pistão no 0, Xanato 315. 14089, táxi livre até através do gate 5. Vai aguardar início de táxi do Golo através do gate 4 e seguir como número 2. Ponto espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, 1 da tarde. Estou com 089. 4-0. Confirmando o solicito 380. 3-2-0. Gente, aguarde o copo, então 3805. Para o táxi, voo 556, 3 horas e meia, Campinas, 89 a porta. Controle 3216, possível voo à frente? Negativo, mantenha a saída. Obrigado. 0-1-3, boa tarde. Índia Alfa, ponte espera 295, boa. Tango Eco, Cabezal Pan, atentando as três turbulências da aeronave que pousou na 190, em livre decolagem, pista 17, vento 130 graus e 089. Salvador, boa tarde, bom tempo. Meia, mantém o ponto de cara. Ponto de cara. Azul 4089. Golo 556, ali mantém, pista 1-0. E mantém pista 1-0, boa. Índia Tango Eco, decolado aos 4-0, chama o controle em 119.35. Tango Eco. E o Xanel mantém sua escuta? 315, solo aos 39, livre pista da direita, 12, 19. 19, obrigado, boa. Índia Tango Eco. Índia Tango Eco, prossiga. Decolado no patrulho da arma. Tango Eco, aciona 5154. 5154, acionado. Salvador, passarinho 2230, cruzando 090, solicita voar Conquista da presente, ó. Eita, saída da El Leda após Bridge. Em Bridge, intercepta Hotel Zulu 16. Segue Bravo, Hotel Zulu, após diretriz, após confirmação de voo. Transponder 5415, controle 19.35. 1895. 1895. Juliette Tango Zulu após posição ITAP, desce para 2000 pés, autorizado LS 5013. Posição 3. Onus, Electro 3, 863, 1. Porta 3283, gate 8, centro do Atis para Brasília, nível de voo 360. Posição 383283, autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva à direita. Código 5422, controle 19.35. Autorizado Brasil, nível de voo 360, peso do 17 aerovia, decola da 10, curva na direita no perfil da Arbor, transição Elefa. Transponder 5422, o controle em 119.35, TAN 3283. Tanto correto, reposte para funcionamento pushback, TAN 3283. Portaria, obrigado. 1935, boa. Controle Salvador, boa tarde, vão 556, decolando a Dael. Vamos 556, sobe 360, vigilância. 360, vigilância, gol 1556. Salvador, gol 1556. Prossiga, 56. Solicita pro de bridge. Mantenha a saída da guarda de bridge. Mantém. Eco Delta, tá na posição 3 do pátio 3, tá solicitando, confirme. Volta na escura, possível. Tá com a carta da saída Arbor nas mãos? Arbor, ok, tá. Tio, cheque por gentileza RMK número 6, observações 6, 612. É, RMK, número 6. Voo 4089, ali mantém, pista 1-0. Localizador, flash Tango Zulu. Esquerda pro 10, limite ao lote, Lima Tango Zulu. Tango 29, chinês. Uma Recife, 126.85, alterno 1-2545. 2-2545. Tango Eco controle. Tango Eco na escuta, possível. Só confirmando, é o número 5, ok? E, bateu 3000. Alô, Oxenéia 6320, ali, vou na circunstância. Oxenéia 6320, Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará. Pro nível de voo 080, o Juliette Tango Zulu, tive que descontinuar a chegada de uma aeronave que estava na chegada Mari. Ok, desculpa, foi um meio. Juliette Tango Zulu, reassume agora. Pro de Duna, Destra 2000, autorizado ELS, ajuste no 0 no 3. 2000 na Pro de Duna, Juliette Tango Zulu. Juliette, posição 62. Vem ingresso no pátio, posição 62, né? Responde para 0172. 0172, identifica, Romeu Fazenda. Recife, 1288, Termo 260, 2230. 1288, 1260, obrigado, até a volta. Certo. Tá estabilizado, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu completo ao final, chama a torre Sampa 1895. 1895. Plano 556, chama Recife, 125, décima 1, alterno 3325. 251, 3325. Torre, o Juliette, Tango Zulu, está a 2 milhas do externo. Juliette Tango Zulu, continua a aproximação, reporte marcador externo. Mario marcador. É 270. Confirme? 270. Autorizado direto, Índia Tango Eco. Desculpa, velho, que será atrasado aí, que é babado. 474, desce até o 50. Inicialmente o Vobonf aguardando possibilidade, 5626, chamando ponto de descida. Presbidas contra embaixo, checado, Gillette Tango Zulu. Gillette Tango Zulu, confirme, intenções de pouso na 10 ou na 7? Na 10, consegue 10. Negativo, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 0 na prancha. A livre pouso na carteira 10, Gillette Tango Zulu. Até 4 mil reais, ajuste no 0 no 3. FAB 2459, mantenha a via, chegada a Bonf, repórter estabilizado no ILS 1013. TAN 3805, alinha e mantém, pista 10. Autorizado, alinha e mantém 10, TAN 3805. Boa tarde, decisão autorizada até o 0620, 4196. Gillette Tango Zulu, Sola 54, livre pista pela direita, chame Sola em 1-2-1-9. Antena 3325, obrigado, bom dia. Patrono no meio, mantém a via, chegada maré. Juliette Tango Zulu, Alfa Juliette, vai contornar o Pátio 1, chama novamente na Lima. Quaco, Rocoensol, vai Pátio 3. Alfa Juliette, segue Pátio 3. Paulo, Pátio 3, 2, 8, 3, mochilé calamento no 8. Ali o chame táxi, tá 3283. Chame táxi 83. Sete Tango Zulu vai permanecer quanto tempo? Pode 3? 7. Aliás, tá 3805. 3805, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus 099. Autorizado, decolagem 10, tá 3805. India Tango Eco, prossiga. Ok, cancelado o plano agora, 5-6, autorizado a ascensão no 05, sem tráfego conhecido no setor, India Tango Eco. Romeu Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Romeu Fox Trot Lima, chama a torre agora, 118-95 Lima. 185 Draco, moleque. Papa Romeu, Índia Tango Eco, serviço é determinado, chama agora o Centro Recife, em 1288, alterna 260, Índia Tango Eco. Romeu Fox Trot Lima. 3805, decolado ao I-57, chame controle 199-35. 935, boa tarde, obrigado. 05. 0, rota direta, decola da pista 10, com curva à esquerda, sai da mão, após direto. Código 5443, controle 199-35. 5, boa, sobe 320, sai da mão. Sobe 320, da EL, após 2000, solicita direto da EL. Eu aprovado após 2000, da EL, 3805. 5474, reduz para 2000 mais, por 2. 2000 mais, 5474. Azul 41, autorizado da presente PAP, desce até o 50. 574, desce para 3.000, pés 1.013. 3.000, padrão, 5474. Cruzando 2.800, voando direto da EL, tá 3.805. Afirmativo. Filipoldo, pista 17, vento 120, grau 109, reporte no controlado. Romeu Fox Trot Lima. Foi traçado controlado, Romeu Fox Trot Lima. Feito 5, autorizado em cima até o 150 no 50, reduz para 220 mais. Autorizado pelo. Cinco, meia, dois, meia, desce para 3.000, pés, 1.013. 3.000, pés, 0-0, sequência livre ao livrar o meu Fox Trot Lima. Salvador, boa tarde, Cascavel. Funcionário é 2 milhas do externo, baixado e provado. Cascavel 5-9, continua a aproximação, reporte marcador externo. Está 0, vento 120 graus e 190 nós. Cascavel 5-4. Isso, puta. 0, Cascavel. No 885, desça para uma setena. Azul 4116, desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. Azul 4116. O Gol 9074, desça para o nível 050. Gente, tá 3283, mantém o ponto de cara. 474 no localizador até o campo à vista. Torre 1895, demo pouso. 1895, obrigado, já. Controle, autoriza a proa de bridge, portão 3805. Chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325, TAM 3805. 351-3325, TAM 3805. Externo, trem de fogo baixado travado. Reportaremos, 5474. 4, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Cadê a pista? Afirmativo, ali decola de imediato, fique autorizado. Agilize o alinhamento, assim que liberar a pista, autoriza a decolagem. Agilizando o alinhamento, TAM 3283. Agilizando 3283. Cascavel 59, solo 04, libere primeira direita e reporte na delta para cruzamento da pista, agilizando manobras, Cascavel 59. Controle o TRIP 5626. Negativo 5626, só ver para sequenciamento. Não, inicialmente mantém o 5626 aguardando o sequenciamento de tráfego. Positivo, mantendo pelo 5474. Cadê a circulada de reporte na delta para o cruzamento? 85 é para o sequenciamento, vai curvar agora à direita, vá na pura 230, o limite dessa pura será de 25 milhas. 1885. Muito boa tarde, eu vou chamar a linha 315, cliente da Papá, ponte 3, condenal 3, 340, Guarulhos. Chamar a linha 315, estou com o número 360 autorizado. É, aguarda a coordenação ou copia o 360? 360, aguardo. Chanel 6315, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista 1-0 com curva à direita, Saiu da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta Up Zulu 16. Segue Bravo até o Zulu, pós-trive, pós-conforme plano de voo. Código 5452, controle 19 decimal 35. Também 635, autorizado Guarulhos 360. Recorda 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Up Zulu 16, BHZ, trive, pós-conforme do plano 2 do transponder, e controle 19 35. Posicionamento correto, reporte para posicionamento, pushback na posição 3, o Janel 63 na 5. 074, vento sequenciamento, esquerda para 0 no 0, limite localizador mais 074. Esquerda 0 no 0. Vento sequenciamento esquerda para 220, limite localizador. 35626. Esquerda 220, limitado pelo LOC 226. Frequência livre, com a chave aproximada. 35474, solo 07, livre para esquerda direita, controle de solo em 1219. Próximo direita, solo 1219, 35474. Cruzando 40, parou 30, ou 3 mil pés, possibilidade de prosseguir. Livre 2 mil pés, 1013. 2 mil, 1013, 3526. Sol, Salvador, muito boa tarde, 5474 mil Bruno, nas suas coisas. Trip 5474, Tax Alpha, Kilo, parte 3, previsto posição 04, atento ao sinalizador. Duna, 2 mil pés. O gol 9074 desce para 3 mil pés, ajuste no Zeno 3. Reassume na proa de Duna. 3013 proa de Duna, 9074. LS, azul 41 no meia. O no meia foi 118.95. 18.95. Corri, Salvador, azul 41 no meia. Tá no ILS, baixar travado. Rio 41, 16, tem livre pouso, pista 10, centro 130 graus, 11 abaixo. Livre pouso 10, azul 41, 16. Externo, trem de pouso baixado e travado. Reportado aí. Zero, um, zero, limite localizador, desce até o 50, 050. 5 é autorizado para 3.000 pés, 1.300. 3.000, 3.000, 3.000. Azul 4196, Solo Gama 2, livre pista pela direita, chame Solo em 1.2, 1.2, não tem malada. Benzona, obrigado. Pedindo 3.900. Meu pés autorizado, LS 1.13, 9.064. 2.000 autorizado, LS 1.0. 1.85, reacione na Pro de Duna, desce para 2.000, autorizado, LS 1.85. Trip 5626, tá na final, contra baixado, travado. Livre pouso, pista 1.0, vento 1.400, 0.099. Para 1.288, alterno 2.000. 2.288, 1.260, para 3.283. Dois mil pés, reassume Pro de Duna, autorizado LS, e reduz para 2.00 mais. Reduzir, voar para Duna e baixar para 2.000. E o altivo 1.014. 1.300 no 3. 3. Oi, LS, eu vou 9.0. 7.4, chama a torre agora, 118.95. O Juliette Tango Zulu, autorizado para o Sete, a saída do Pátio 3, chame para ingresso, Pátio 1. Pátio 26, desce até o 050, vou aí, Pátio. Solo 04, livre pista pela direita, chame Solo em 1.219. Solo 1.219, boa tarde, bom trabalho, Tripe. Doutor, boa tarde, gol 9.074. Gol 9.070, check time. Programação 9.074. Doutor, boa tarde, 5.62. 5626, tá? Alfa Kilo, previsto a posição 2 no pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, posição 2 no pátio 3, trip 562. Sendo transponder 5, 4, 5, 7, quantas pessoas a bordo? Copiado, 02 a bordo, inicialmente está autorizada para o EDITAP. Ativo, tem que seguir o follow-me, através de meia dúzia aí, só um minuto. Chama a torre agora, 118.95. Ativo, salve. Azul, gol 1885, na sua escuta. 1885, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ativo, 1885. Chame táxi, trip 5490. Localizado Comendador Campo à Vista, ou no 164. No 64, completa 4R agora, 11895. Te agradecer, até a próxima. Boa tarde, Salvador, 1164 na aproximação. No 164, continue a aproximação, reporte externo tem embaixado travado. Chamada externo, 1174. Colômbia 074, solo 07, leve pista pela direita, chame solo em 121.9. Pela direita, é posição 219, igual 9074. Alô, Azul Patrono, no meu voltando. Tem como entrar em contato com o Ibrero pra chamar o Polônia pra gente, por gentileza? Azul 4196, tá autorizado já seguir o Patio pro posição 8. Porque corrigindo aqui na posição 8 não tá necessitando de follow-me não. Ah, ok, tá. Então, autorizado posição 8, Azul 4196. Tá na Alfa, agora 9074. 9074, chame antes da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, vou 9074. Confirmo, Juliette, estamos Zulu, contornar o Pátio, Lima, Mike, na Quebec, chame Torre 1.95 para o cruzamento da 1.7. Atento ao azul que está acoplando no momento aí na posição 8. E 13, né, para 2, meu pai. Delta Papá, dentro do sequenciamento, esquerda para 040, o limite é o localizador. Gol 9074, autorizado ingresso Juliette, posição 4, spot 1. Juliette vai para 4. O 9074. Dando cinco gol 1164. No 164, continue a aproximação, aguardando o pistoleiro. Continue e aguarde. Trip 5490, autorizado táxi. Até a saída do Pátio 3, vai dar passagem a um Boeing 737 da Gol após Pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera, chame Torre 18.95, ajuste 90 no 3. Autorizado o táxi até o guarda a passagem do gol. Tomar a torre, 1.95.5.4.90. Salvador, o Oceaner 6142, autorização de 6142. Tá pronto com a cota, o 6142 do Oceaner? Confia. Tá pronto com a cota? Top. Autorizado Recife, nível de voo 350 via Upper Whisky 58, decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju, código 5462, controle 19.35. Autorizado Recife, nível 350, decola da 1-0 com curva esquerda na PUCA Aracaju, 462, transponder 19.35, controle. Fechamento correto, chame pronto, pushback, funcionamento. Solo com 1885, livrou na porta. 1885, Alfa, chame a Juliette. Alfa, Juliette, para 1885. Afirmo, Pátio 1, Índia, Alfa, teu ponto de espera, lá chame torno no 8.95, ajuste no 0, no 3, trip 5490. Ponto Salvador, 164 da Gol, virou à direita. 164, táxi, a Alfa vai chamar da Juliette. A Alfa vai chamar da Juliette, 164 da Gol. Salvador, 6315, mantém a posição. Juliette, voo 1885. Voo 1885, autorizado ingresso Juliette, vai seguir posição 9, tate 1, atenta o veículo following através do 8. Sente no 9, já visual com following 1885. Plano 0, autorizado ANL decolar, pistola 0, vento 140 graus, 10 nós. Boa, décima via maré, ajuste 613, autorizado ANL, você pode estabilizar. Via maré, ajuste 1013, autorizado a beleza. Ele puxa chama ataque. Ele puxa chama ataque, né? Autorizado para 2000 pés, 1013. Autorizado também a LS da Tropa, reporte estabilizado. Bom, 1013, autorizado aí, a LS já pode estar estabilizado. Tá fácil. Estabilizando LS 6326. 26, chama a torre 118.95. 295, boa. Boa. Antes da Juliette, o número 64 da Gol. 490, decolou 25, chama controle em 1, 19, decimal 35. Chama oração, 1935, Drive. Oxa, na 6326, boa tarde. Vai pra posição 11, 1964, obrigado. Rede Clube checado. Aceno externo agora, baixado e travado, 6326. Drive ponto, pista 190, vento 130.099. Oxa, né, 6326. E ele pôs na 1-0-63-26-0. Ou no 962 para 3.000 pés, 1013. Controle 35-490 na sua escuta, Momo. Saiu da Momo, 5-490. Sente o trip. 490, aciona 5443. É o que, senhor? 5453, o trip. 5443. Afirma, 5443, senhor. Guarde 3 minutos, copy. descido até no 1500 pés com 1013. Afirmativo, chama para descida. LA3 2000, Follows 28, Gave pista pela direita, chame Fallen 121 do seu nome. Eu sou já fez, né? Dora, tá Leandro, né? Eu sou o Thompson. Autorizado, táxi à direita, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, lá chame Torre, no 8.95, ajuste 1-0, 1-3, Oxalé 63, 1-5, bom voo. Alfa Banco 295, 6305, por favor, boa tarde. 6326, boa tarde, Debron. India Delta Papá, continua a aproximação em porte externo. 262 Chané, táxi via Alfa, vai manter posição antes da Juliette, a aguardar a liberação do portão do senhor que está ocupado pela aeronave da companhia. Sim, então via Alfa e aguarda antes da Juliette. Entendo. Visual do Rio Zilzo 9-2. Bravo Kilo Whisky, pronto, quadra. Quantos pés? 2.500, 1.013. Pés. Decola da pista 197, curva esquerda, ré, axé. Até 2.0 milhas, código 01116, controle 19 decimal 35. Você, Romeu. Irmativo, não me escuta, o Mike Legend. Cancelamento possível, vale pela equipe para 197 da presente. Paciente, cancelado os 3-1, autorizado a ingresso na final da 17, o Índia Delta Papá. Papá. É 143-01. Xalé 1-142, chamou? Bota próximo push 01. Sente livre push sanitário. Autorizado? E decola, né? 3 e via Delta Papá, tem Lima e Pouso, pistão 17, vento 1-3, 0 graus, 0 graus. Ah, isso aí chegou, Papá. Aqui Luiz, que você nasce para o táxi. Controle VIP 5490, senhor. Vai ter que passar a restrição aí de 15 milhas abaixo do 110 por uns 1000 pés. Controle VIP 5490. Delta Papá, solo aos 33, livre pista pela direita, frequência livre. Confirme o estacionamento. Afirmativo, livre pista pela direita, frequência livre, e Delta Papá. Delta Solo, chegada 63, eu gostei. Fique, chegada Mari, desça para o nível 050. Vou fora do solo. 5,233, chama o controle, 1,935. 1,935, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xena 6315. Xena 6315, boa tarde, contato radar. Subiu para o nível 360, vigilante. 360, 6315. Controle TP 5490, confirmando após Momo direto de Xan. Afirmativo, TP 5490, próxima decolagem, informe que o senhor não tem condição de cumprir a saída Momo. Afirma, senhor, será informado, aliado. Controle Alteresa, da para o 6315. 315, autorizado. Leidão, para o 6315. Controle da 5 navio, estabilizando o localize. Da 5 navio, chama a torre, são 1895. Neutralizador. Salvador, posta aérea 2591, sem contato com o controle, está estabilizado o localizador e glide. Gente, continue a aproximação, reporte com... está enxergado.